Contagem Rafael Costa. ZYM 211, Rádio Cidade AM, 1550 kHz, de Guanhães para todo o centro-leste de Minas, uma emissora afiliada da rede Itatiaia de Rádio. Arlindo,